minha dor, à procura deste sonho inesquecível, deste amor. Você é tudo que eu sonhei nesta eternidade. É minha lua, é meu sol, és minha felicidade. Tanto tempo andei pelas estradas do deserto, com um coração partido, com um sonho incompleto. Junto de você, isto nunca existiria. Você é todo o meu sonho e a minha fantasia. As estrelas e o mar, vivendo aqui sozinho, vivendo sem ter você. Coração bate apertado, solidão me faz sofrer. Sinto falta do teu cheiro, seus abraços e carinhos. Lembrança dos seus beijos, aqui mesmo me alucino. Falta do seu cheiro, seus abraços e carinhos. Lembrança dos seus beijos, aqui mesmo me alucino. Nas estradas do deserto me transformo em sonhador, à procura deste sonho inesquecível, deste amor. Você é tudo que eu sonhei nesta eternidade. É minha lua, é meu sol, és minha felicidade. Tanto tempo andei pelas estradas do deserto, com o coração partido, com um sonho incompleto. Junto de você, isto nunca existiria. Você é todo o meu sonho e a minha fantasia. Um minuto em silêncio venho a te imaginar. Tu és bela como a lua, as estrelas e o mar. Vivendo aqui sozinho, vivendo sem ter você. Coração bate apertado, solidão me faz sofrer. Sinto falta do seu cheiro, seus abraços e carinhos. Lembrança dos seus beijos, aqui mesmo me alucino. Falta do teu cheiro, seus abraços e carinhos. Lembrança dos seus beijos, aqui mesmo me alucino.